sou eu. Eu tinha certeza que meu número ainda estava salvo em seus contatos. Alô, só um minuto, aqui é o seu ex. Só liguei pra te dizer que ele não vai te dar prazer. E só assim cê vai entender que só eu tenho a senha, o seu ponto G. Mais um sucesso, Pietro e Abel. Me adote, maninha. Vou estar em sua mente a cada momento. Sem querer vou atrapalhar a sua relação. Quando perceber que não é o meu cheiro, você vai ficar confuso e aí não rola não. Me escuta, por favor, e entenda que só eu te realizo e completo o seu coração. E só assim cê vai entender que só eu tenho a senha do seu ponto G. Ele vai te dar status, vai te dar dinheiro. Você vai ficar famoso e vai ter muita grana. Ele é muito rico e tem muito poder. Mas pra ganhar pra mim eu quero ver na cama. Alô, só um minuto, aqui é o seu ex. Só liguei pra te dizer que ele não vai te dar prazer. E só assim cê vai entender que só eu tenho a senha do seu ponto G. Alô, só um minuto, aqui é o seu ex. Só liguei pra te dizer que ele não vai te dar prazer. E só assim cê vai entender que só eu tenho senha, o seu ponto G. O seu ponto G.